6 horas em favelas sustentam a casa grande, sonhos que os pobres não vivem, os ricos sequestraram e mataram. Mas sem nós, o que seria deles? Sem nós, eles estavam perdidos. Sem nós, o que seria deles? Sem eles, seria mais bonito. Sem nós, o que seria deles? Sem nós, eles estavam perdidos. Sem nós, o que seria deles? Sem eles, seria mais bonito. Sem pretos, sem pobres, pra sustentar burgueses ditos nobres. Sem nossos braços, sem nossas vozes, sem nossos ritmos ou dízimos. Sem nossas mãos balançando berço, sem nossas mãos colhendo milho e algodão. Sem nossas mãos plantando arroz e feijão. Hey boy, qual é a tua? Sem meus irmãos coletando lixo da sua rua. Os ratos subiriam até sua cobertura. Sem cavacos, bandeiros ou tantã. Sem raça negra pra te entreter. Como é que você cantaria? Tijolo por tijolo na casa que você mora. Foi posto por um cara que muita gente ignora. Aquela senhora da pele enrugada que você nem sabe onde mora. De manhã ela vem, à tarde ela some. Faz seu café, varre seu chão. Você não sabe nada dela, nem mesmo o sobrenome. Uns boyzão, quer me chamar de irmão. Será que eles pensam mesmo que são? Pois pra ser irmão tem que ter em comum. Eu não tô dizendo sobre cor, eu não tô falando sobre sangue. Eu tô falando sobre sentir a mesma dor que sente a minha gangue. Pois é, pra eles nós é tudo falange. Uma mão preta também pode usar um bisturi. Abrir uma cabeça e desobstruir as vias de um cérebro e reconstruir. Braços pobres também devem erguer troféus que elite diz que cê nunca poderia ter. Dane-se eles, vida longa para nós. Meus ancestrais guerreiros é que são os meus heróis. Gosto de Batman, gosto de Thor e Arqueiro Verde. Mas quem me representa mesmo é Pantera Negra, Wolverine e Luke Cage. Tá lá de madrugada no meio do mar, lançando a rede. Sem pescador, sem peixe. O patrão pensa que porque ele paga o salário para o funcionário, é ele que provê o sustento para o operário. Nós também somos cérebro, coração, pulmão, braço, perna, olho, coluna. Protagonistas desse sistema planetário. Escuta bem, playboy, ninguém aqui é proletário. Respeita os operários. Somos o motor. Sem nós, o que seria deles? Sem nós, eles estavam perdidos. Sem nós, o que seria deles? Sem eles, seria mais bonito. Sem nós, o que seria deles? Sem nós, eles estavam perdidos. Sem nós, o que seria deles? Sem eles, seria mais bonito.